mas quem é você, afinal? Você sabe. Vocês todos sabem muito bem quem eu sou. Diga meu nome. O quê? Eu não faço a menor ideia de quem você é. Você sabe. Eu sou o cozinheiro. Eu sou o homem que matou Gus Fring. É mentira. O cartel matou. Tem certeza? É isso aí. Agora, diga meu nome. Salve, salve, pessoal, aqui é o Aaron Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, recentemente terminei de assistir pela terceira vez consecutiva a série Breaking Bad, né? Que é excelente, pessoal, recomendo a todos, que vocês, todos os senhores que vocês assistam, que essa série tem muito a ensinar para nós que somos Red Pill, MGTOW. É considerada, pessoal, pela crítica americana, a maior série de TV de todos os tempos dos Estados Unidos. Para os senhores terem uma ideia, o episódio final chegou a ter 65 milhões de telespectadores americanos assistindo simultaneamente ao vivo, tá? De tão popular que essa série foi. E eu não quero deixar esse vídeo muito longo, quero deixar o mais curto possível. Eu só quero resumir ele, né? Para os senhores que não assistiram, assistam com o mínimo de spoiler possível que eu vou dar aqui nesse vídeo. O personagem que eu quero analisar com vocês aqui, pessoal, é o protagonista da série, que é esse senhor que vocês estão vendo aí na foto, que é o Walter White. Eu vou resumir brevemente o que o Walter White faz, né, e da onde ele é. O Walter White, pessoal, ele é um cidadão americano, né, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Ele é da região do estado do Novo México. Ele é casado e ele é formado em química e é professor do ensino médio. E ele, pessoal, é diagnosticado na série com câncer, né? E o Walter, pessoal, ele como professor, ele é um excelente profissional. Um excelente profissional, tá ligado? Ele ama o que faz, tá? Mas a vida dele é muito medíocre, pessoal, é muito medíocre. Ele é casado com a esposa, extremamente dramática. Ele deu azar de ser pai de um garoto deficiente. O filho dele é cadeirante, aleijado, nasceu com um problema físico grave, né? Todo torto, o garoto, todo sequelado. E prestes a morrer, né? Ao ser diagnosticado com leucemia, ele descobre que a esposa dele tá grávida de uma menina. Pra piorar ainda a situação e deixar o cara ainda mais puto, né? Mas isso acabou meio que dando um revivamento nele, vamos dizer assim, porque o cara tava num nilismo total, que ele ia morrer de câncer, do nada ele descobre que a esposa tá grávida, e de uma menina, do nada o cara, tá ligado assim, ele volta das cinzas com sede de ser um vencedor na vida, tá ligado? E assim, pessoal, ele é o reflexo do cidadão americano médio. Ele trabalha como professor num colégio de ensino médio, no Novo México, tá ligado? Ganha um salário medíocre, pessoal, um salário medíocre. E no fim do expediente, como professor, ele tem que trabalhar no Lava Rápido para complementar a renda, pessoal. Você vê assim, é o americano, pessoal, médio. O americano médio é isso, pessoal. Tá? Não é o sonho americano que o pessoal acha que existe, nos Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos e vai ficar rico. Não, pessoal, o americano médio vive de paycheck, paycheck, tá ligado? É de conta em conta, cheque em cheque. É de boleto em boleto, não é muito diferente de nós brasileiros, não. A diferença é que eles têm luxos que a gente não tem. Mas eles vivem mal também, tá ligado? Aí nesse enredo, ele tem um aluno, né? E esse aluno que ele tem é envolvido com coisas ilícitas, né? Consumo, tráfico, distribuição de entorpecentes, né? Drogas. E ele chega nesse aluno, né? E que é o Jesse. E pede para esse aluno ser companheiro dele numa empreitada de tráfico de droga. Ele chega para esse aluno dele e fala assim, ó, vamos fazer metanfetamina? Eu sei fazer o produto. Você sabe quem compra. O que pode dar errado? Nós dois podemos ganhar dinheiro. Você só vai ser meu ajudante e te dou uma porcentagem. E assim, lá se vai a história deles no mundo das drogas. Eles vão ser... Cara, é assim, pessoal. Eles vão de meros amadores a profissionais pra vender e negociar com cartel, tá ligado? O White, né, por ser professor de químico e manjar desses bagulho, ele consegue fazer a droga mais pura, a metanfetamina mais pura de todos os Estados Unidos. Todo mundo quer comprar com ele. E ele acaba ganhando um alter ego, que é Heisenberg, que é o nome dele, né, na série, que é esse carinha careca aqui. Basicamente, esse carinha de óculos aqui, pra você ver, é ele normal. O cara normal, bonzinho, beta, tá ligado? É, conservador, patriota, esse cara aqui. O Heisenberg é o cara red pill, pessoal. O cara que desperta pra realidade mesmo, que o sistema é foda e o sistema quer fuder ele. E ele vai fuder o sistema também, usando as mesmas cartas e artimanhas do sistema, tá ligado? E aí ele vira o que é o Heisenberg, né? O maior contrabandista de metanfetamina dos Estados Unidos, tá ligado? Mas o ponto que eu quero chegar, pessoal, é a parte lá pra última temporada, que eu acho bastante interessante salientar isso com os senhores. O Walter White, né, ele era sócio numa empresa, meio que uma empresa farmacêutica, química, tá ligado? Desse negócio de manipulação. E nessa empresa ele acabou tendo um caso com a moça lá da empresa, que era sócia dele na época, né? E eles acabaram tendo um caso, ficando junto, tá ligado? E o Walter, ele tinha um sócio nessa empresa também, que era um amigo dele. E esse amigo dele gostava muito da guria que ele pegava, tá ligado? Que ele comia. E ele, como um bom amigo, ele acabou abrindo mão desse relacionamento, né? Pra deixar o amigo dele feliz com a menina lá, que ele gostava. E ele acabou tendo um caso com a Skyler, que ele traiu a menina que ele ficava, que ele deu pro amigo. Pro amigo se relacionar, né? Abandonou um relacionamento bom, que ele tinha estável, por amizade, por companheirismo. Pra não se sentir mal com isso, ele vendeu parte, né, das ações que ele tinha nessa empreitada. Que anos depois, pessoal, se tornaria uma empresa multimilionária. E deixando os ex-sócios dele, né, a ex-namorada e o ex-amigo ricos, enquanto ele vivia na merda com a droga da Skyler, que é a esposa dele vagabunda que ele se casou, né? E essa mulher que ele se casou, pessoal, é o pior tipo de mulher que pode cair na mão de um beta, tá ligado? Dramática, perdedora. E adivinha só, pessoal, ela é branca e loira, tá ligado, cara? Mulher branca e loira, pessoal, é assim, a decadência de qualquer homem, cara. Hoje, assim, eu percebo nessas séries, quando os caras colocam a mulher branca loira, você percebe que o cara vai ter uma vida de cão, sabe? É decadência, é morra abaixo, cara, é morra abaixo. Não tem como dar certo, tá ligado? É morra abaixo. Ele se culpa muito por causa disso, tá ligado? Porque ele foi leal. Desde o início ele sempre foi um rapaz bom, um rapaz ético, tá ligado? Tentou sempre fazer as coisas da melhor forma possível, sempre pensou mais nos outros, no bem-estar dos outros do que de si mesmo, e como ele foi retribuído? Só com pedrada, tá ligado? Só com pancada da sociedade, né? Acabou num casamento com uma mulher maluca, que deu pra ele um filho deficiente, aleijado, filho ingrato, ainda por cima ingrato. E assim, tem muito homem que não tem coragem de falar isso, tá ligado? Que muitas vezes poderiam estar numa situação muito melhor se estivessem solteiros. Muitas vezes poderiam estar numa situação muito melhor se tivessem seguido os seus propósitos de vida e não o propósito que a sociedade quer, que é você arrumar uma namoradinha, casar com ela, ter filhos, arrumar um emprego registrado, buscar conforto, segurança e estabilidade, né? Porque homem que busca, pessoal, conforto, segurança e estabilidade, não cresce na vida, não cresce na vida. Eu já tenho um vídeo que é um dos mais populares aqui no canal, que ele já bateu 10 mil visualizações aqui no Rumble, que eu falo isso, eu falo, CLT é pra homem casado, CLT, assim, cara, é homem casado. Porque homem casado, homem que tem namoradinha, precisa de segurança, conforto e estabilidade. Homem solteiro tem que buscar risco, arriscar de vez em quando. O Walter, ele não teve essa coragem de arriscar, tá ligado? Ele buscou o caminho que a sociedade pôs pra ele. Conforto, segurança e estabilidade. Ele tinha medo do risco, né? E por ter medo do risco, ele acabou com um casamento medíocre, com a esposa medíocre, com um filho medíocre, tá ligado? Enquanto lá os sócios dele, eles ficaram lá, o ex-amigo e a ex-namorada ficaram juntos, arriscaram no projeto, demorou pra vingar? Demorou. Mas quando veio também, né, o bônus foi alto. Eles ganharam muito dinheiro e se deram bem, bem de vida, tá ligado? E o Walter tava na merda. E o Walter vendeu as ações dele por 7 mil dólares, pessoal. Ele abriu mão da parte dele por 7 mil dólares. Que não é nada. E isso ressente ele, faz ele ter um ressentimento enorme. Que ele fala, pô, eu poderia estar com essa mulher gostosa, sabe? Trepando com ela o dia todo. Não, acabei com uma branca loira maluca. Que me deu um filho aleijado. E agora, né? Eu fui diagnosticado com câncer e sou obrigado a vender droga. Tipo, ele quando se entrega nisso, quando ele descobre que tem câncer, essas coisas, pessoal, ele não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder, porque ele sabe que vai morrer. E pra mim, pessoal, uma das melhores partes da série é quando o Jesse, né, que é o aluno dele que ajuda ele a fazer metanfetamina, né, encontra a namoradinha, né, e essa namoradinha do Jesse, né, o Jesse, ele é viciado em droga, né, ele usa entorpecente, crack, né, ele usa crack. E a namoradinha dele também usa crack, heroína, todas essas porra, né? E ele conta pra namorada, né, o Jesse, que ele tá trabalhando com o Walter vendendo metanfetamina. E que o Walter tá devendo dinheiro pra ele, né? De uns lotes de droga. E no valor de 600 mil dólares. E a menina já cresce o olho no Jesse, né, essa ex-namorada. E fala assim, ó, pega o dinheiro que ele tá te devendo e vamos fugir, vamos viajar, vamos pra algum lugar, vamos pra Califórnia, vamos encher a cara, usar droga e aproveitar a vida, tá ligado? Mentalidade de mulher, tá ligado? É preferência temporal, é alta de prazeres a curto prazo, né? E certa noite, né, o Jesse e o Walt estavam brigados, né, e o Walt foi na casa do Jesse, e ele encontra o Jesse, né, E a menina na cama deitada, e a menina, né, eles tinham acabado de usar droga, né? E a menina tem uma overdose de metanfetamina, tá ligado? Ela começa a tomar overdose lá, e o Walter, ele poderia salvar ela, e na hora ele ia salvar ela, tá ligado? Ele ia e parou na hora. Ele parou, olhou pra ela e falou, não, eu não vou ser bom com essa vagabunda, tá ligado? Porque essa vagabunda tava colocando o meu aluno, que é o meu sócio, contra mim, pra ele tentar me lesar, pra ele tentar me subornar, por dinheiro, porque ela tava interessada no dinheiro pra ir curtir a vida, tá ligado? 600 mil. Falou, não vou ajudar. Aí ela começa lá a ter uma overdose, sabe o que faz? Ele deixa a mina morrer, sufocada pelo próprio vômito, tá ligado? Aí depois ele pega o Jesse e coloca o Jesse numa clínica de reabilitação pra ele se limpar. Ele ficar limpo das drogas. Porque ele começou a usar droga de novo quando conheceu a menina. Foi aí que ele se voltou contra o Walt. Tá ligado? Aí ele fica limpo, volta pro Walt e eles começam a vender droga novamente. Começam a ajudar o Walt na produção de metanfetamina. Você viu, pessoal, a mentalidade de Red Pill do cara? O cara já não era Blue Pill, já não era bonzinho. Ele viu a menina como ameaça. Porque isso que é. Muitas vezes, pessoal, você tem um amigo, um sócio e tá super bem, as coisas indo super bem. Até que entra uma mulher na jogada. Quando entra a mulher na jogada, ela começa a fazer a cabeça do cara, começa a usar o sexo pra manipular o cara, e aí acontece, tudo desaba. É sempre assim, pessoal, pode ver. Toda empresa de sucesso que tem dois sócios que são melhores amigos, o negócio acaba quebrando, se rompendo a amizade por culpa de uma piranha. É sempre uma piranha que tá envolvida no meio. É sempre, sempre. E aí não foi diferente. E o Walter vendo a situação, o instinto beta dele, de homem bonzinho, queria salvar ela. Só que o instinto do Heisenberg, do homem red pill, do homem migtal, do homem que segue seu próprio caminho, que faz suas próprias leis, que faz sua própria ordem, que faz sua própria ética e moralidade, foi muito mais forte. E ele falou, não, essa vagabunda merece morrer. E para encerrar o vídeo, pessoal, tem dois episódios para mim do Breaking Bad que é emblemático, né? Que é o episódio 7 da quinta temporada, né? Que é o episódio intitulado Diga Meu Nome, né? Que é uma cena assim, emblemática que o Walter White, né, cara? Ele tá lá negociando com os traficantes, tá ligado? E ele bota os traficantes no bolso, pessoal. Tipo assim, ele tá no ápice. No ápice, no apogeu do poder dele, da fama dele, né? Pra mim, pessoal, o melhor episódio que tem é o episódio 14 da quinta temporada. É o único episódio de série que tem uma nota 10/10 no IMDb, que é um ranking de séries e filmes, tá ligado? É o único que tem 10/10 de nota. O episódio, pessoal, assim, ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo. Porque, como eu mencionei anteriormente, no episódio 7 da quinta temporada, o Walter tá no auge dele, ele tá no apogeu do poder dele. Ele tá basicamente intocável, pessoal. Ele é intocável no episódio 7. No episódio 14, é totalmente o inverso, pessoal. Todo aquele poder que ele achava que ele tinha, que ele era intocável, que ninguém ia chegar nele, que ninguém que ele amava, que ele se importava, ia se machucar, cai por terra, pessoal. O nome do episódio, olha que hilário, pessoal, o nome do episódio, se no 7 era Diga Seu Nome, no episódio 14 é Ozymandias é o nome do episódio. Pra quem não sabe, pessoal, Ozymandias é um poema de um escritor inglês que é considerado um dos melhores poemas de todos os tempos, pessoal. Se não me engano é do Shelley, acho que é o nome do poeta. Cara, é incrível, assim, ele basicamente, nesse poema, pessoal, ele fala uma coisa assim, que remete muito aos nossos tempos atuais que a gente vive, que todo líder, pessoal, uma hora ele vai chegar no poder e vai cair. Todo império, pessoal, que já foi construído, ruiu. E as pessoas que controlavam esses impérios, que administravam esses impérios, como a gente pode pegar, por exemplo, aqui Roma, com Júlio César. Júlio César nunca achou que Roma cairia, pessoal. Nunca achou que Roma iria ruir. E ruiu. Se a gente for trazer para o mundo real, nosso mundo moderno agora, nós temos os Estados Unidos. Tem muita gente que acha que os Estados Unidos nunca vai cair, nunca vai ruir. E pelo contrário, já é um império em decadência, já é um império basicamente à beira da morte. Está sobrevivendo a aparelhos. E o poema Ozymandias fala sobre isso. E esse episódio, que é o episódio 14 da quinta temporada, é a queda do Walter. Né? O Walter ele nunca achou que ele ia cair. Ele nunca achou que o império dele iria ruir. E na frente dele, ele viu o mundo dele se despedaçar. Pessoal, esse episódio, assim, reparem bem em tudo, assim. Quem for assistir, assim, eu sugiro que vocês assistam desde o início, mas quem for assistir, tem uma parte do episódio, assim, quando o Walter, ele cai, tá ligado? Assim, ele tem a cena lá que um cara morre, um cara muito importante pra ele, muito próximo da família dele, morre na frente dele. E ele cai, pessoal, na hora que ele cai de lado, devido ao choque daquele acontecimento, a cabeça dele bate na areia do deserto e racha, a areia racha, assim como rachou o império de Ozymandias. Ozymandias é um poema, né, pessoal, que esqueci de mencionar isso para vocês, que conta a história de um deus egípcio, que me fugiu o nome dele agora, que ele achou que o império dele nunca cairia. E o império dele caiu. Olha o que ficou do Egito, pessoal. Só ruínas. Uma hora tudo cai, uma hora tudo despedaça. foi isso? Oh, meu Deus!